Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Produtos da loja Evangelizar Online, sempre presentes. Minha Primeira Bíblia é um livro apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti, feito especialmente para catequizar as crianças, que você pode adquirir para seu filho, neto ou afilhado pelo fone 41-3221-6060 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Para mim. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nesta quarta-feira, lembrando Nossa Senhora, vamos evangelizar o Brasil? Eu preciso de sua ajuda. Ligue 0-41-84010909, dígito 1. Eu falo devagar desta quarta-feira. 0-41-84010909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se, que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0-41-84010909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, acabamos de rezar o terço, clamando pela paixão, morte e ressurreição de Jesus, graças e bênçãos. Eu quero clamar a intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, de tantos títulos, de tantos nomes, cubra-nos com teu manto, Mãe. Me ajude a passar, Nossa Senhora, se ficaram marcas em mim. Cura meu coração. Ó Nossa Senhora, nessa hora da misericórdia, leve até Jesus a nossa prece. Se as nossas preces não forem importantes, Mãe, sabereis relevar. Mas bem sabeis, Mãe, o quanto somos necessitados. Nossa Senhora, nos ajude. Nossa Senhora, nos proteja. Olha, eu digo para você, gente, com Jesus misericordioso e Nossa Senhora, não tem erro. Mas não tem mesmo, gente. Por isso que eu tô aqui todo dia. E convido você a ligar 0-41-84010909. Não seja tímido. Ligue do fixo, mas fale da hora da misericórdia. O Terço da Misericórdia não está provocando mudança, transformação e bênção? No dígito 2, conte as maravilhas do Senhor. Escute essa partilha, escute. Padre Reginaldo, eu sou Tatiane, moro em São João del Rei, Minas Gerais. Ouço o Senhor pela Rádio São João. Tenho o hábito de rezar o Terço da Misericórdia todos os dias às 15 horas. Opa, eu também. Após rezar, levantei minhas mãos para o alto pedindo a Jesus que me curasse de uma arritmia e de uma má digestão que não me deixava alimentar quase nada. Nesse momento, Padre, eu senti um calor intenso na palma de minhas mãos, na região do meu coração e estômago. O calor era tanto que parecia que queimava, era diferente. Nesse momento, senti que Jesus estava me tocando e realizando em mim a cura. Parei de sentir as pontadas no peito, consegui me alimentar muito no mesmo dia e fiz o exame eletrocardiograma e, graças a Deus, não deu nada. Obrigada, Padre, por levar o texto da misericórdia a muitos lares, pois através dele fui curada. Amém. Amém, querida. Um abraço ao povo mineiro. E quero mais uma vez dizer, conte as maravilhas da misericórdia de Jesus. Foi ele que disse, eu quero ser conhecido na minha misericórdia. Você sabe que a minha paróquia era a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, foi elevada a santuário. Então é santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E você sabe, santuário de Jesus misericordioso. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu creio muito na misericórdia, demais. Fala comigo, Deus. Marcos 6, 1 a 6. Vai lá, sacristão, toca o sino, homem, vai lá. Fala comigo, Deus. Marcos 6, 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dirigiu-se à sua terra e os seus discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, seu irmão Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficaram perplexos a seu respeito. Jesus lhes disse, um profeta só não é desprezado na sua terra, entre seus parentes e seus da sua casa. E não podia fazer ali milagres. Apenas curou alguns, doentes, impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um profeta só é desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. Mas veja a continuidade dessa resistência. Não podia fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Jesus ficou admirado com a falta de fé daquela gente. Senhor, que nós nos abramos ao dom da graça. É de sonho de pó o destino do sol, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. Tiremos um coração incrédulo e tenhamos um coração fervoroso. Senhor, nos falta fé. Aumentai a nossa fé para que milagres aconteçam, vidas sejam tocadas e a nossa conversão seja de fato uma realidade. Filhos e filhas, eu gosto muito de me recomendar e convido você a fazer o mesmo, a Nossa Senhora. Quando eu gravei essa música, teve um propósito: lembrar que todos nós somos peregrinos. Essa vida é passageira, gente. A vida, ela tem uma continuidade na eternidade. Então aqui, eu e você somos peregrinos. Eu e você somos romeiros. Nossa Senhora, aumentai a nossa fé em teu Filho. meu pai foi peão. Nos ajude, ó mãe. Minha mãe, solidão. Que tenhamos mais fé. Que nos façamos devotos teus e discípulos de Jesus. Ajude-nos, Nossa Senhora, nessa hora da misericórdia, que de simpatizantes de Jesus nos tornemos testemunhas de Jesus. Ó Maria, estrela da evangelização, Nossa Senhora, seja nossa advogada, intercessora. Faça-nos entender que somos discípulos, chamados a ser sal da terra e luz do mundo. É a nossa prece, mãe. É o nosso clamor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Deus, nessa hora da misericórdia, por intercessão de Nossa Senhora, nessa hora da misericórdia, ó Deus, abençoai a água, abençoai as roupas dos enfermos, as fotos de família. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, confortai os que sofrem, fortalecei os que estão no leito, na prostração e na angústia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.